estudar pra não ficar na pior. Espelho, espelho, espelho meu, família é o tesouro que Deus me deu. Criança sem família vai correr sem direção. Um coração sem amor, morada da solidão. Família é o bem maior, nem imagino sem ela. Quando estamos unidos, a vida fica mais bela. União é muito mais que uma foto ou um jantar de Natal. É estar junto, independente do sal. Minha mãe que pega no pé e fala pra eu não sair. Eu fico bravo e falo, eu quero me divertir. Ela diz, a rua não é local de criança. Local de criança é às 20 horas na cama. Eu digo, mãe, eu não sou mais um bebê. Quero sair com os amigos, hoje eu vou de rolê. Ela me conta como as ruas estão perigosas. Crianças da minha idade estão perdidas nas drogas. Assim percebo a importância da direção. E que sozinho o ser humano perde a noção. E nessa vida temos muito a compartilhar. O que seria de um homem sem seu familiar? Por isso eu vou cuidar, agir pra não errar. E sempre me espelhar em coisas boas. Espelho, espelho, espelho meu, família é o tesouro que Deus me deu. Famílias brigam, mas elas querem o melhor. Me aconselho a estudar pra não ficar na pior. Espelho, espelho, espelho meu, família é o tesouro que Deus me deu. Criança sem família vai correr sem direção. Um coração sem amor, morada da solidão. Falar é fácil.